voltar pro serrão, mulher, vê se não chora. Tu tá perdido com os gritos, várias gostosas de marola. De copo na mão, só tem de perder. Eu me convidão, cê vai ver. Tudo puder no montão, com várias bebês, só pra não tentar te esquecer. Sem desistir, amor, olhe bem pra mim. E me diz enfim quem me quer. Sem desistir, amor, pegue minha mão. E me diz então que sou teu. Se você já não me ama, me diz logo agora. Esse é o mano de Deus. Eu já não quero surpresa pra última hora. Vale agora. Copa na mão, sem fim de perder. Eu me convidão, cê vai ver. Puder no montão, com várias bebês, só pra não tentar te esquecer. Serrão, mulher, vê se não chora. Tu tá perdido com os gritos, várias gostosas de marola. De copa na mão, sem fim de perder. Eu me convidão, cê vai ver. Tudo puder no montão, com várias bebês, só pra não tentar te esquecer. Sem desistir, amor, olhe bem pra mim. E me diz enfim quem me quer. Sem desistir, amor, pegue minha mão. E me diz então que sou teu. Se você já não me ama, me diz logo agora. Esse é o mano de Deus.